ven, deixe de lana e surgir, deixe de lana e surgir, ser Dracoli. Da si de la la shushi, da si de la la shushi.